et indirectement responsable radar, Pascal Smith, le vrai, il est basse. Salvador, boa noite, 5344, nacional estabilizou. Trip 5344, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, o Boeing da Gol prestes a iniciar a rolagem, pista no zero. Gente, tá uma milha de externo, agora vai achar travou. Senta. Mapeado, 3600, reforço estabilizado. Fortaleza estabilizado, 3600. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 8 nós. Leve pouso, 5344. Voo 1805, decola os 1-1, chama agora o controle 1-19-8, tem um bom voo. 198, obrigado, bom dia. Salvador, gol 1805, bom dia. Chegou 1805, subou 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, gol 1805. Tá 3600, chame torre 186. Torre 186, boa noite. Torre Salvador, boa noite, tá 3600, final da 10. Uno, alternativa 1-2325. 251-2325. 133, bom. 133. Alfa e Juliette, a terremota 1-4 do Pátio 1. Alfa e Juliette, remota 1-4, livrando a sua. 5344. 1-2-3, chegada a mar. Ajuste 0-1-6. Está presente por aqui. Mantenha projetado. 1-0, 1-6. 3600, livre pouso na pista 10, vento 110 graus com 05 nós. Livre pouso na 10, tá 3600. Boa noite, 96, prossiga para 2000 pés na chegada mar, no 016 ajuste, pro hoje e tá. Tudo bem? 3152, Maceió, nível 350 já aprovado, só um minuto agora. Dan 3600 no solo 16, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 09. Alfa e Juliette para o 09 da sua escuta, 3600. Dan 3152, cópia. Dan 3152. Autorizado Maceió, nível 350, decolagem da pista 10 após primeira curva à esquerda. Realizo o perfil da subida Puca, transição Aracaju, Upper Whisky 58. O controle opera em 119.8, aciona 5136, TAN 3152. Autorizado 350 para Maceió, sai na Puca, Aracaju, uniforme 58, decolada da curva na esquerda. 030 transponder, o controle opera 398, TAN 3152. Protejamento correto, portão 08, chama pronto, TAN 3152. 4402. Prossiga, Azul. Qual é o nosso número para pouso? É o número 1. Afirmo, então posso voar direto do Altamarca? No negativo, mandei a projetada, se o apoiado completa a aproximação. Eu não entendi. Se eu sou o número 1, por que eu não posso voar direto para o marcador certo? Se eu quiser voar para o marcador certo, vai ter que fazer o procedimento completo. Negativo. Vou atuar para o marcador certo e fazer o procedimento. Negativo, porque você interceptar o LS antes do marcador externo. Vai manter estado após zona. Meu amigo, nós temos uma navegação GPS. Podemos interceptar o LS antes do marcador externo. Ok, mantenha projetado. Entendi. A navegação está com azul ou não? Podemos navegar direto para o ILS e encostar estabilizado para o final? Negativo. Para manter instruções do ITAP após zona, interceptar o localizador. Tá bom que está gravando essa situação. Obrigado. Esquerda, realiza o perfil da subida Fuca, Jamo, Aracaju, a frequência do controle 119.8, aciona 5140, o voo no 714. Portão 02, chama pronto, voo no 714. O voo 896, confirmando, prosseguindo para 2000. Ativo 896, 2010, ajuste 105, reposto estabilizado. 2015, reposto estabilizado. 4062 está autorizado para o seguinte. Afirmativo, 4062, reporte estabilizado. Você está estabilizado. Estabilizado? Afirmativo. Pode aproximação, torre 1186. 86, obrigado. Sou em Salvador, boa noite, azul 4062, final 3.5 milhas. Azul 4062, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1000 graus, com 05 nós. Livre pouso, pista 10, azul 4062. Cargo 896. Pro 896, complete a aproximação, torre 18.6. Isso mesmo, Deus. Objeto 5899, bom dia. Você separa 5.000 pés, chegada a mares, proeditado. 5.000 pés, chegada a mares, proeditado, objeto 5899. Pistão 0. 5899. Azul 4062 no solo aos 30, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Kilo até o Pat 3. Positivo Alfa e Kilo até o Pat 3 na sua escuta, Matheus. Azul 3226, 3226 Natal 370, só um minuto pra cópia. É a saída? Pouca transição Zipar. Obrigado. 1896 da Gol, confirmando, baixou e travou? Afirmo, baixado e travado com 1896. Gol 1896, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus com 05 nós. Ele pouso, 896. 89-6 no solo aos 33, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 05. Direita na sua escuta para o dia Alfa e Juliette para o 05, gol 189. Então 3226, cópia. Autorizado Natal, nível 370, via UP, Zulu 10. Decolagem da pista 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.8, aciona 5144. 370 para Natal, decola da pista 10, curva esquerda Zipar, da Puca Zipar. 3, 2, 6. Cotejamento correto, 07 ao portão, chama pronto, tá 3226. Vou reportar. Estou em 1994, autorização para Maceió. 1994, bom dia, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Maceió, nível 350. Decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, a rota é Upper Whisky 58 até Orago, após direto. A frequência do controle 119.8, aciona 5150. Autorizado aqui do 350 para Maceió. Via Upper Whisky 58, decola da 10, frente da esquerda, Puca Aracaju. Orago, após direto Maceió, 5150, frente ponto, 198, é o controle do Osmaldo da Alfa. Cotejamento correto, portão 04, chama pronto, gol 1994. Portão 02 autorizado, chama pronto para táxi, gol 1714. Salvador, até 32-2-07, puxe bem o estacionamento. Autorizado, no 7, chama pronto para o táxi, está 32-2-6. Vive, puxe, 32-2-6. Salvador, até 3-1-5-2, posição 8 para puxar o estacionamento. 1-5-2, no portão 08, coordenando com a equipe de parte, fique atento ao colega da companhia que vai iniciar o puxa à sua direita, no 07. E chama pronto para o táxi, puta 3252. Fazer a rádio, chamar pronto, puta 3226 na escuta. 3226. Ok, faça a coordenação com a equipe de pátio, o colega da companhia aí da sua esquerda, o 08 vai iniciar e fazer simultâneo, ok? Controle o Asiático 5899, está liberada a velocidade de etapa, senhor? Velocidade descida, critério objeto 5899, reporte estabilizado no LS. A critério vai reportar estabilizado no LS, Asiático 5899. Tenho três tráfegos aí que vão passar sua retaguarda para o ponto de espera e após será liberado, aproximadamente uns 5 a 6 minutos. 4047, próximo 4172. Obrigado, 4172, após 1000 e tá. 1000 e tá.